me lembro de uma frase de Goethe que diz que ler é a arte de desfazer nossos cérebros. Chegando pra somar, Plutão fazendo a cena. Por aqui quem? Holocausto antissistema. Vida no dilema, como é o esquema. Cada um tem seu peso e carrega seu problema. Eu falo daqui, Animal Turk de lá. Bombardeio de ideias que nunca vai parar. É só pra quem escuta e flagra a pegada. É consideração, mano, sem ideia errada. Eu mando a minha rima, demorou, caiu a ficha. Aliado, me disse que o assunto é política. Se essa é a ideia, começo do mensalão. Dinheiro na cueca, num voo de avião. Como é que o povo aguenta tanta safadeza? Tem que se sujeitar pra pôr o pão na mesa. Ver os irmãos perambulando nas ruas. Polícia senta o dedo na falsidade atua. A vida é assim, e o mesmo desespero. Agora imagina num país de terceiro. Problema só aumenta, diminui o salário. Governo muda a lei a favor de empresário. É só o rap que luta pela mudança. Ideia consciente que fura como lança. No microfone fazendo a revolução. Aqui não há diferença, é só ideia de irmão. Não importa a nação, problema é o mesmo. Cotidiano violento gera medo. Roubam a liberdade de viver do meu povo. Não tem pra quem você pedir socorro. Não importa a nação, problema é o mesmo. Cotidiano violento gera medo. Roubam a liberdade de viver do meu povo. Não tem pra quem você pedir socorro. It's all a cycle, one big fixture. New world order, mental torture. Animal Turk, antisocial. Holocaust, no anti-system. Revolution is 666. They're doing this, trick you with a crucifix. Then frame the terror resolution. It's using science and magic, satanic. Worshipping blue eyes like Jesus had blonde hair. The godson, I snatched his title on my last one. I'm on some battle axe warfare. Life ain't fair. Tony Blair owes me money. The government's in debt. Vampire state got me upset. Sucking out every penny. That's why the drug deal, tax free money. JSA every day ain't the way. Modern day runaway slave with barcodes and microchips. Implant those prime minister. Wanna administer all types of chemicals. Immortal utter god. Cure the fools. Dumb, blind and deaf. My chest, I'm gorilla possessed straight from London to Brazil. You feel what I feel. Não importa a nação, problema é o mesmo. Cotidiano violento gera medo. Roubam a liberdade de viver do meu povo. Não tem pra quem você pedir socorro. Não importa a nação, problema é o mesmo. Cotidiano violento gera medo. Roubam a liberdade de viver do meu povo. Não tem pra quem você pedir socorro. Democracia pressupõe a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão. E não haverá liberdade de expressão se os meios de comunicação não forem democratizados. Se você tem um instrumento de comunicação que por dia ele fala com 60, 70 milhões de pessoas e o controle das mensagens é feito apenas por uma equipe ordenada ideologicamente por um senhor, né? Eu penso que aí está descaracterizada qualquer possibilidade de democracia.